querer nas eleições 90. Pois é, são 2 horas e 4 minutos, afinal de contas ninguém é de pé, né? A gente vai pro descanso daqui a pouquinho e voltar pro trampo novamente, mas o nosso trabalho continua, assumindo agora aqui nos estúdios da Vai Querer. Sério Gomes, bom trabalho, hein, Tadeu? Bom dia. Bom dia, Alcir, vamos nesse pique aí, continuando com as informações a respeito da apuração da eleição desse dia 3 de outubro. E continuando com as informações, Paulo Pereira. Bom, em Santa Catarina saiu mais uma parcial, a próxima só amanhecer no dia. Mas até agora, o Wilson Pugin está com 33.748 votos, com 52,44%.